Oi, tudo bem? Sou Perry Cruz, peço licença para entrar em suas casas. Meu muito obrigado. Valeu! Traz um lenço pra enxugar o meu pranto. Não entendo o que aconteceu. Estou vendo meu amor partir pra ir morar com Deus. Abraça o meu amigo Aloysio, Ponte do Silk. Todo o material serigráfico você encontra lá. Aloysio! Não paro de chorar e tenho muito medo. Preciso acreditar no que aconteceu. Não, não suporto tanto sofrimento. Na preparação do nosso casamento, uma bala perdida encontrou você. Não, Deus não deixa o meu amor morrer. Traz um lenço pra enxugar o meu pranto. Não entendo o que aconteceu. Estou vendo meu amor partir pra ir morar com Deus. Eu e você, um abalo, um caixão. Foi o final de uma história de amor que o destino não concretizou. Nem nosso bebê nasceu. Eu e você, um abalo, um caixão. Foi o final de uma história de amor que o destino não concretizou. Nem nosso bebê nasceu, você e eu. João Wicks, gravações. João Wicks no sax. Grande João Wicks, grande brother. Sucesso, irmão. Portal do La Rocha. Traz um lenço pra enxugar o meu pranto. Não entendo aconteceu. Estou vendo meu amor partir pra ir morar com Deus. Eu e você, um abalo, um caixão. Foi o final de uma história de amor que o destino não concretizou. Nem nosso bebê nasceu. Eu e você, um abalo, um caixão. Foi o final de uma história de amor que o destino não concretizou. Nem nosso bebê nasceu. Eu e você, um abalo, um caixão. Foi o final de uma história de amor que o destino não concretizou. Nem nosso bebê nasceu. Eu e você, um abalo, um caixão. Final de uma história de amor que o destino não concretizou. Nem nosso bebê nasceu, você e eu.